O Thiago Souza, 55555. Não tenha decepção, vote no Faustão. O vereador que a Anápolis precisa, 55111. Jonas Neto, 55055. O vereador do povo anapolino, 55055. Você, eleitor, que conhece meu trabalho no esporte anapolino, vote consciente, 55999. Anapolinos, eu sou o Jacó da Selg. Você me conhece, número 55123. Coligação Progresso e Democracia. PP, PMDB. PMDB. Doutor Aquiles Mendes, ginecologista, número 15640. Peço seu voto pelo desenvolvimento social e econômico de Anápolis. Meu nome é Rubens Santana, candidato a vereador. Sou simples, sou humilde e sou trabalhador. Eu peço o seu voto para ser um vencedor. Meu número é 15013. Por um Anápolis ainda melhor, eu, João Salles, formado em Direito pela União Evangélica, venho pedir o seu voto para vereador. Meu número é 15.033. Amar Anápolis é trabalhar com honestidade, valorizar de fato a educação e a cultura da nossa cidade. Eu amo Anápolis. Professora Natalina Fernandes, 15.122. Coligação Progresso e Democracia. PMDB. Para vereador, Pina da Garagem, número 15007. Wilson de Pina Filho, pela saúde e pela nossa cidade. É preciso coragem para ser diferente e competência para fazer a diferença. A Anápolis não precisa de promessa e sim de respeito. O Assis Júnior, 15, a hora da mudança. Para vereador, vote 15, vote PMDB. A mulher tem conquistado seu espaço nos últimos anos em todos os setores. Conto com seu voto para que eu possa representar a nossa classe na política. Maria Helena da Revisão, de 15222. Peço a você que me dê uma chance de lutar pelos jovens que precisam de educação, esporte e saúde. Força jovem hoje, para um futuro melhor. Augusto Alves, 15010. Para vereador, vote 15, vote PMDB. Sou candidato a vereador Adair Leite. Meu número 15555. Preciso do seu apoio. Vote Adair Leite. Você tem a oportunidade de mudar o perfil da política. Comece por nossa cidade. Na Câmara, Macário 15257. Não esqueça, 15257. Para vereador, vote 15. Vote PMDB. Sou Rosângela Palazzo, 15120. Cumprirei as obrigações de uma vereadora. Lutarei por mais creche, saúde e segurança pública. Preciso do seu voto, 15120. Anápolis, para o trabalho e desenvolvimento no futuro, vote em Jurandir, 15005. Para vereador, vote 15, vote PMDB. Minha proposta é cumprir na íntegra a função de um vereador, que hoje está totalmente deturpada. Vilma Rodrigues, 15123. Coligação Progresso e Democracia, PMDB. Obrigado a todos que estão na minha campanha. Peço a você que se junte a nós na luta pela saúde e meio ambiente. Eli Rosa, 15888. Coligação Progresso e Democracia. PP. Sou o vereador João Feitosa, o João da Selga. Agradeço o apoio recebido nas eleições passadas e mais uma vez peço o seu voto. Feitosa Selga, número 11690. Sou o professor Edevar. Vem pedir seu voto e apoio para trabalhar pelo desenvolvimento da nossa cidade. Conto com você. No dia 7, vote professor Edevar, 11333. Para vereador, vote 11, PP. Eleitor amigo, nesta eleição tenha uma nova opção, votando em Manuel Cabeleireiro, Manuel do Salão, 11115. Eu não tenho muito a oferecer, mas nosso pai tem muito a retribuir a cada um de vocês que me ajudarem. Vote Clovinho da Loza, número 11444. Para vereador, vote 11, PP. Meu nome é Wagner Aidar, recomendo Mônica, nossa colaboradora. 11777. Mônica 11777. Como ex-prefeito de Anápolis por 2 mandatos e como deputado estadual por 3 mandatos, eu me credencio a ser o seu representante na Câmara Municipal de Anápolis, sob o número 11234. Sou Volney Marquinhos. Para vereador, vote 11, PP. Valdivino de Oliveira, para vereador de Anápolis, número 11.824, trabalhando em prol da saúde pública de Anápolis. Sou o vereador que apresentou o projeto contra o aborto do celular nos bancos e do capacete em repartições públicas e comércio. Sou Mariano 1111. E você? Agora os candidatos da coligação Construindo uma Nova Anápolis. Vote PV, vote 43. Meu nome é Marciliana, meu número é 43278 PV, 25 para prefeito. Nessa campanha prometo dar o melhor de mim, conto com o seu voto. Sou o professor Luiz Magrinho, candidato a vereador. Meu número 43222. Conto com seu voto. Peço apoio ao candidato a prefeito Wilson de Oliveira. Meu número 43222. Vote PSL, vote 17. O crescimento da violência tem como principais causas a impunidade e o afrouxamento da lei penal. Como major aposentado da PM e advogado atuante, defendo o enfrentamento do crime com firmeza, pois é inadmissível que o criminoso fique solto, enquanto o cidadão de bem se tranca em sua casa. Vamos restabelecer a ordem. Vote 17190. Quem compra voto semeia corrupção. Quem vende o voto é pior ainda. Aduba e faz crescer a corrupção. Não venda seu voto. Vote para vereador Lindenberg 17771. Para vereador Lindenberg 17771. Desfaça neste momento a cadeia de rádio que transmitiu o horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, conforme Lei número 9.504, de 1997. Manchester FM. Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester, hoje, terça-feira, dia 4 de setembro de 2012. As manchetes de hoje. Jornal O Hoje. Reduzida para 1,64%, previsão de alta do PIB. Folha de São Paulo, ranking estimula a melhora do ensino, dizem especialistas. O estado de São Paulo, governo quer punir mesmo sem bafômetro. Jornal Agora, sai o novo calendário da revisão dos auxílios do INSS. Correio Brasiliense, classe média sofre mais com imposto de renda. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Bem, ontem nós falamos aqui que o líder do PSDB na Assembleia Legislativa, o deputado Helder Valim, ele disse que a CPI para investigar envolvimento da Delta Construções com as prefeituras, prefeitura de Anápolis, prefeitura de Catalão, prefeitura de Goiânia, prefeitura de Aparecida de Goiânia, que a CPI que está com a sua atividade paralisada, ela só voltaria caso a justiça autorizasse a CPI a convocar prefeitos. Porque a nível federal, a CPI do Congresso Nacional não convocou só gente ligada à área federal, não. Convocou o governador de estado também. Tanto que o Marconi Perillo esteve lá, prestando depoimento. O Agnello Queiroz, governador de Brasília, também esteve na CPI do Congresso prestando depoimento. E o mesmo aconteceu com o Raul Filho, prefeito da cidade de Palmas. Esteve na CPI do Congresso Nacional. Se a CPI do Congresso Nacional pode levar governador, pode convocar até prefeito, não há dúvida que a Assembleia Legislativa de Goiás pode convocar os prefeitos de Goiás. No entanto, houve uma liminar impedindo que os prefeitos fossem convocados. E com isso a CPI paralisou as suas atividades. Pois bem, agora, essa CPI seria importante para esclarecer dúvidas que existem. Aqui em Anápolis há uma dúvida muito grande. Tem muitas conversas do Cláudio Abreu da Delta com Carlinhos Cachoeira e mesmo do ex-senador Demóstenes Torres, onde eles falam sobre a prefeitura de Anápolis. Em alguns casos desses diálogos, eles chegam a citar o nome de Antônio Gomide para provar que é de Anápolis e é o prefeito atual. E nessas conversas tem coisas cabeludas, absurdas mesmo, que precisam ser esclarecidas. Infelizmente, até agora o prefeito não colocou processo contra nenhuma dessas pessoas que falaram sobre o nome dele. A prefeitura não processou o Cláudio da Delta, não processou o Demóstenes, não processou Carlos Cachoeira. A prefeitura tem processado aqueles que têm divulgado essa matéria. Mas, ó, aqueles que falaram e que, inclusive, denegriram, mancharam a cidade de Anápolis, falando mal do prefeito, falando, inclusive, em envolvimento em questões que não são muito sérias, através dos diálogos deles, eles até agora não foram acionados na justiça. Vejam, senhores, por exemplo, essa fala aqui. Essa fala que vai ter agora é relacionada a uma negociação. Eu falo negociação para ser bastante camarada, mas é uma negociata. É uma negociata que estava sendo feita pela Delta, tentando comprar um crédito da Queiroz Galvão, que a Queiroz Galvão tem com a prefeitura desde a época do Hernando de Paula, um crédito que a Queiroz Galvão tem aqui de 4 milhões e 500, que hoje, atualizado, já dá mais de 20 milhões de reais. A Delta, segundo a conversa, estaria comprando esse crédito por 4 milhões e 500, no máximo 5 milhões, e, ao mesmo tempo, receberia 20 milhões da prefeitura. E é uma conversa extraordinária, porque é de uma responsabilidade enorme. Ela realmente mancha de forma direta, né, os envolvidos na questão. Então eles falam dessa conversa. Vamos ouvir aí o que é que o Carlos Cachoeira fala com o seu advogado a respeito dessa compra que a Delta estava fazendo por 4 milhões e meio ou 5 milhões e depois iria receber da prefeitura em parcelas mensais. 32 parcelas de 500 mil. Vamos ver aí. Ô, Jová, ó, parece que o Cláudio fez o prefeito, viu? 32 de 500. Vamos ter que negociar agora lá em coisa, viu? Vou voltar com ele agora. Carlinho, estava dentro do elevador aqui, como é que é? O Cláudio fechou com o prefeito. 32 de 500. 32 de 500? 32 pagamentos, 500 mil. Agora precisamos fechar lá em São Paulo, tá? Estou te falando aí, porque dá uma segurada aí nessas coisas aí, tá? Até ver os fundamentos aí. Fala com o Sérgio. Mesmo assim, ainda não trouxe o Sérgio. Ah, entendi. Não, é, não. Então, porque eu estava aqui com uma petição para mandar aqui para... aqui em Anápolis, né? Para cobrar lá. Vou esperar um pouquinho, então. Sérgio, para dar uma segurada. Ok, valeu. É isso aí. Então o Cláudio, ó, falando pro Carlos Cachoeira, e o Carlos Cachoeira comunicando a Jeová. Jeová, ó, o Cláudio acertou com o prefeito. 32 de 500. 32 parcelas de 500 mil cada uma por mês. E como esse assunto não foi esclarecido e a CPI não teve condição de levantar a questão como ela deveria, a vereadora Gina Troncone fez uma representação. Fez uma representação junto ao Ministério Público de Anápolis e agora é o Ministério Público que vai esclarecer, já que a CPI não tem autonomia para convocar prefeito. A vereadora, escandalizada com a questão, resolveu acionar a justiça. Entrou no Ministério Público com representação contra a negociata anunciada aí pelo pessoal da Delta, comunicando ao Carlos Cachoeira, o Carlos Cachoeira comunicando ao advogado, e ela então, na defesa da moralidade administrativa, ela vai acionar a justiça, já levou a representação. Ela ia fazer a representação na Câmara, mas entendeu que na Câmara ela não teria sucesso. A SEI não evoluiria na Câmara Municipal. Então ela resolveu entrar no Ministério Público. Daqui a pouco nós vamos ouvir sobre isso. E por isso eu quero dizer que é importante estar bastante atento com as coisas que acontecem, porque é uma obrigação de qualquer homem público. Ocupe ele o cargo que ocupar, a obrigação é zelar pelo dinheiro público. Porque, afinal de contas, esse dinheiro público sai do bolso de cada um de nós, através dos impostos que nós pagamos. Você participa do programa Notícias da Manchester, deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Olha, um plantão com poucas ocorrências, finalmente um plantão mais tranquilo na área policial em Anápolis. Um dos fatos graves registrados de ontem para hoje foi uma morte acidental que foi registrada na região de Leopoldo de Bulhões. Teve como vítima Ciro Rosa Araújo, um lavrador de 44 anos de idade, residente no Parque Calistópolis, comunicante Cires Emanuel. Ele contou na delegacia que o pai, o Ciro, conduzia uma motocicleta Honda 125 cilindradas da cor vermelha, placa NKZ 3994, ali pela GO 010, na altura do quilômetro 48. Ele acabou colidindo na lateral de um caminhão guincho que atravessou a pista sem sinalizar. A vítima, infelizmente, acabou morrendo. Fato que foi parar na delegacia da Polícia Civil. Tivemos ainda o registro de mais um furto de veículo aqui na cidade. Finalmente deu uma diminuída, né? Que não terminava um plantão sem um carro roubado ou furtado em Anápolis. Tivemos um de sábado para domingo e esse, pelo menos que eu saiba. Onde a vítima, Marcos Emílio Aquino, um autônomo residente na Vila Jaiara, procurou a Delegacia Geral da Polícia Civil para registrar uma ocorrência de furto. Segundo ele, levaram uma sua Paraty, da cor vermelha, ano 94, placa JMM 3909, que estava estacionada na Avenida João Pinheiro, na Vila Jaiara. Por volta das 20 horas foi que aconteceu esse fato, que foi parar na primeira delegacia da Polícia Civil. E saindo do plantão, voltando um pouquinho no expediente, foi feito mais uma prisão no Genarque, através de um trabalho feito pela Polícia Militar. na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Mais um elemento acusado de tráfico de entorpecentes foi preso e autuado em flagrante. Samuel Francisco de Araújo. A polícia fazia o patrulhamento de rotina na região do Daia quando se deparou com esse rapaz, um veículo Audi prata. A polícia deu uma ordem para que o mesmo parasse e ele não parou. Parou um pouco à frente, depois de dispensar alguma coisa às margens da rodovia. A polícia fez a abordagem, retornou um pouco e encontrou a droga. Com esse rapaz, a polícia apreendeu 14 porções de cocaína, 60 pedras de crack. Segundo informações, o chefe desse rapaz já é conhecido da polícia e teria o nome de William. Ele foi levado para a delegacia, foi preso e autuado em flagrante com base no artigo 33, que é crime hediondo. Vai ficar preso aguardando uma vaga no presídio, está à disposição do judiciário. E uma outra ocorrência também de tráfico foi registrada pela polícia através do 28º Batalhão. Foi preso e autuado em flagrante o Howard Kaufman Batista dos Santos. Esse rapaz foi pego com 0,5 quilo de maconha, 100 gramas de cocaína e uma balança de precisão, além de dinheiro trocado. Foi levado até a delegacia, foi preso e autuado em flagrante com base no artigo 33. Isso aconteceu no final de semana. Ele dormiu apenas uma noite na delegacia. É que o judiciário entendeu que 0,5 quilo de maconha, 100 gramas de cocaína, uma balança de precisão, cerca de R$100 em dinheiro trocado, não eram suficientes para abalizar um flagrante por tráfico de entorpecentes. Fato registrado também pela polícia e pelo judiciário. E para finalizarmos, um rapaz de 20 anos de idade, identificado como Rogério, já puxou 2 anos e meio no 4º Batalhão por homicídio, foi preso mais uma vez, agora por agentes da 4ª Delegacia da Polícia Civil, localizada na Vila Jaiara, onde tem como delegado Dr. Hélio Rodrigues. Com esse rapaz, a polícia encontrou 2 armas, uma verdadeira e um simulacro. Pelas armas, ele pagaria fiança e sairia rapidamente da cadeia ou da delegacia. Mas diante das denúncias, a polícia que resolveu averiguar essa ocorrência, ele estava tocando terror naquela região, encontrou com ele um menor de 17 anos. Aí ele já foi enquadrado no crime mais grave, corrupção de menor. Com isto, são mais 4 anos, ou seja, somando as 2 penas, 7 anos de cadeia. Está atrás das grades, à disposição do judiciário. Estas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias de Goiás. Há 1 ano e 6 meses, o técnico em informática Érico Gomes, de 35 anos, e sua mulher, a comerciante Jordana Maria de Oliveira, de 30 anos, tentam registrar a filha deles, Soraya, de 1 ano e 6 meses. A criança foi concebida em Goiânia em um útero em substituição, mais conhecido como barriga de aluguel. Segundo especialistas, a demora se dá porque não existe no Brasil uma legislação específica sobre o caso. O único documento que Soraya possui é a certidão de nascido vivo, emitida no dia de seu nascimento, 23 de fevereiro de 2011. No documento está registrado o nome da comerciante, Dulcenilda Gomes, sobrinho de 40 anos, irmã de Érico. Foi ela quem cedeu o útero para a gestação da criança. Notícias do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, relator do processo do Mensalão, votou na sessão de julgamento desta segunda-feira pela condenação dos ex-dirigentes do Banco Rural, Kátia Rabelo, José Roberto Salgado, Ayana Tenório e Vinícius Samarani, por crime de gestão fraudulenta de instituição financeira. Os 4 foram acusados de não observar as regras previstas pelo Banco Central na concessão de empréstimos para o PT e agências de Marcos Valério, apontado como o operador do suposto esquema de compra de votos no Congresso. Barbosa concluiu seu voto sobre o item 5 da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que trata do chamado núcleo financeiro. Agora, o revisor Ricardo Lewandowski apresentará seu voto e será seguido pelos demais 8 ministros, seguindo a ordem de antiguidade, do ministro com menos tempo de STF para o mais antigo. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar teve uma pequena alta em relação ao real. O dólar comercial está valendo, nesta manhã de terça-feira, R$ 2,032. O dólar turismo, R$ 2,15. O dólar paralelo, R$ 2,19. Notícias da Manchester. Bem, os senhores acompanharam aí, você, minha amiga, você, meu amigo, vocês aí que vivem de salário, vocês acompanharam que o salário mínimo o ano que vem aumenta, não é? Passa dos 222, a dos 622 atuais, para R$ 670,90 a partir do ano que vem. Houve um aumento aí de 622 para R$ 670,90 a partir do ano que vem. Olha, a Câmara Municipal se reuniu ontem e discutiu o aumento de salário para o prefeito e para vereadores, para vice-prefeito, para secretários municipais. O subsídio mensal dos vereadores vai passar agora para R$ 9.288,03. R$ 9.288,03. Disseram que está R$ 7.000 o salário atual, então houve um aumento aí de mais de R$ 2.000. para os vereadores a partir do ano que vem. Secretários municipais também, aqui em Anápolis, receberão R$ 9.288,03. O vice-prefeito também vai ter um aumento considerável. O vice-prefeito vai ganhar, a partir de janeiro do ano que vem, R$ 11.610. O prefeito municipal não tem nada o que reclamar. Ele vai ganhar R$ 15.480,07. A partir de janeiro, o prefeito recebe R$ 15.480,07. É um aumento aí que eu posso garantir que é superior a 20%. Agora tem um negócio. O ano que vem pode, no final do ano, eles chegarem à conclusão que tem que aumentar o salário para 14%. O valor do subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, dos vereadores e do presidente da Câmara poderão ser alterados anualmente, mediante revisão geral, através de lei específica, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Se aumenta 20% para prefeito, aumenta 20% para o vereador, para o secretário, para o vice-prefeito. Olha, lá em Goiânia, houve uma reação do povo e o prefeito Paulo Garcia vetou o aumento. Será que em Anápolis esses índices vão prevalecer? Ou o prefeito Gomide, que é do mesmo partido do Paulo Garcia, vai vetar também? Será que o prefeito vai saber que o povo está sacrificado, que o salário mínimo de um ano para outro aumenta de 622 para 670? Será que isso vai fazer com que ele fique realmente vermelho e vete a matéria? Agora já passou pela Câmara, vai para o prefeito decidir. Vamos ver se o prefeito de Anápolis vai fazer como fez Goiânia, vetando a matéria. Se não vetar, pelo menos 23 vereadores, os secretários do prefeito, o vice-prefeito e o prefeito municipal, não tem nada que reclamar da economia brasileira, pois eles vão ter um aumento de salário muito superior a inflação, que geralmente é utilizada para aumentar o salário mínimo. Notícias da Manchester. E E agora a gente chama o Adelson Maia. Ele vai trazer notícias da área esportiva. Bom dia, Adelson. Bom dia para você também, Ademar Santilli, aos ouvintes da Rádio Manchester FM, destacando o Campeonato Brasileiro da Série B e a 22ª rodada. Todos os jogos hoje, às 15 horas, tem Atlético Paranaense e Boa Esporte, 19h30, Vitória e Criciúma, a Bahia América de Natal, América Mineiro e Paraná e o Guarani enfrentando o Joinville. Às 21h50, ABC e Grêmio Barueri, AS enfrentando Ipatinga, Guaratinguetá e CRB, Bragantino e São Caetano e Goiás. No Serra Dourada, o Goiás recebe o time do Ceará procurando vencer a sua terceira partida consecutiva. O G4 da Série B, o Vitória lidera 48 pontos. Em segundo, Criciúma, 45. Em terceiro, Goiás, 39 pontos. Em quarto, Joinville, com 38. Na zona do rebaixamento, aparece o ABC, com 22 pontos. O Guaratinguetá, com 19. O Ipatinga e o Bragantino, com apenas 15 pontos. As informações da Série B do Brasileiro, aqui na Manchester FM, a nossa rádio. E agora, nós vamos chamando o repórter Geraldo Divino. Ele vai conversar com a vereadora Gina Troncone, a respeito da representação que ela fez contra o prefeito de Anápolis junto ao Ministério Público. Vamos lá. Demar Santilo, surgiu um boato e até nós pegamos um documento que ia ser protocolizado na Câmara de Vereadores, da vereadora Gina Troncone, pedindo a abertura de uma SEI, devido ao fato ocorrido com a Prefeitura Municipal e a empresa que fazia o serviço de limpeza na cidade de Anápolis. Ela mudou de ideia, foi para o Ministério Público. Por que, vereadora? Bom dia. Bom dia, Demar Santilo. Realmente, eu fiz a documentação para se instalar uma SEI, mas como eu vi que a coisa estava levando um lado político, levando para um lado que eu não queria. Realmente eu vinha pensando nesses questionamentos, juntando documentação de fatos relatados pela imprensa, falada, escrita, principalmente a escrita, em relação ao caso Queiroz Galvão, que é a empresa que cuidava da limpeza em nosso município e que, de repente, surgiram fatos, gravações, em que envolviam o chefe do executivo de nossa cidade. Diante disso, eu acho que eu tinha que cumprir o meu papel de vereadora e questionei, e iria questionar na SEI. Quando eu fui ver, eu não teria o apoio de ninguém, praticamente, nem tentei, para te falar a verdade, nem tentei, porque eu vi que realmente a coisa tomou uma proporção em termos políticos, não, que ela quer fazer política, eu não quero isso. A minha meta é cumprir o meu papel enquanto estivermos aqui, enquanto vereadores. Nós temos o papel de fiscalizar, de avaliar a nossa administração pública. E diante dos fatos em que houve um questionamento de pagamento de propina ou solicitação de pagamento de propina nessa transação, na compra na compra da dívida, do crédito da Queiroz Galvão pela Delta, pelo grupo, né, que aí está envolvido em diversas irregularidades, e com citação do nosso Poder Executivo, eu pensei em realmente ir atrás. Juntando toda a documentação, eu fui ao órgão competente, também, que é o Ministério Público, para que ele investigue, dando ali todos os subsídios necessários para que abra uma investigação e que mostre para a população o que tem de verdade nisso. Notícias da Manchester. Bem, e agora nós vamos àqueles que telefonaram. Telefonaram para 3943-9303 e deixaram a sua mensagem. Fala, comunidade! Meu nome é Paulo. Venho agradecer pelo trabalho que você, Ademar, vem fazendo aqui pela nossa cidade de Anápolis. Só venho dizer o seguinte, como o prefeito vem dirigindo aqui, que aí as praças estão sendo bem cuidadas. Ontem eu estive aqui em uma praça da cidade de Anápolis, aqui na Praça Badia Daia, simplesmente constatei um pouco caso que vem dentro com a praça, um lixaiado dentro do lago. Fizeram um lago lá com algumas cascatas, mas simplesmente uma sujeira de água lá, lixaiado dentro da água. E questão da postura também, que a gente liga nela a noite inteira ligando para solicitar alguma fiscalização, simplesmente eles não atendem, está trancado, eles não atendem. Não, é o seguinte, eu volto a falar aqui da José Eurico Paiva, para pedir avaliação. Não vieram de novo, a passada aqui do programa, ficou de nos ajudar, mas não vieram. Liguei de novo, aceitou nos cinco meses que passa para a Delta. E a Delta não é a empresa que mais faz limpeza, pelo que eu estou sabendo. Passaram o número que era o antigo número da Delta. Então eu falei que o Luciano no 56 e para a Kelly no número que passou. Ninguém resolve. Perguntei quem que fiscaliza a empresa de varrição, ninguém sabe. Só o senhor para nos apontar alguma solução aí, ó. Que aqui tá mal para cair aqui. Falou do mais, obrigado, tchau. Fala comunidade. Oi, Denar, é que eu ouvi você falar no Residencial das Rosas. Eu tô vindo aqui agora, eu tô revoltadíssima, porque eles fizeram um serviço mal feito, nós temos asfalto, só que eles não rapou a terra direito, fez um serviço que não tem condições. Aí não rapa a terra direito e eu não tô aguentando mais. Eu vou fechar essa rua, meu protesto é encher essa rua de pneu queimando. Eu não aguento mais ela. E a população de todo mundo quer fazer isso. Vê com eles pra mim fazer um serviço que presta, rapar, arrancar essa terra, botar o nosso asfalto, porque essa obra que vai aqui vai até outubro, sabe Deus quando. Então, o caminhão pipa tá passando aqui, um caminhão de pipa que ele passa ainda 10 minutos, o chão já tá seco. Tem que passar pelo menos de manhã e à tarde, porque se não for resolvido, eu e todo mundo que tá aqui, você pode ouvir. Eu vou mesmo, eu vou fechar a rua. Eu sei, Demar, que só tenho que agradecer que você leva o nosso protesto, então eu aproveito a sua rádio para poder botar a voz no trombone. Porque essas obras mal feitas, é que te deu, foi programa da Delta, porque eles escondem o serviço, rasga a rua inteira e começa o serviço lá embaixo, depois rasgar de novo. Isso é só para mostrar a obra. Muito obrigada, Irmã, pela oportunidade. Tenha um bom dia. Fala comunidade. Eu gostaria de fazer uma solicitação para a troca de uma lâmpada na rua Pirinópolis, quadra 51B, Vila Harmonia. Já foi feita essa solicitação e ainda não foi feita a troca. Gostaria, por favor, que fosse viabilizada e reivindicada a parte da administração na área, seja feita essa troca de lâmpada, por favor. O número do poste é 02715569. 02715569. Obrigado. Bom dia você, meu amigo. Bom dia você, minha amiga. Bom dia vocês que telefonaram. Bom dia vocês que acompanham o nosso programa, não só pela rádio como pela internet. Muito obrigado pela sua participação. Olha, troca de lâmpada agora ficou a coisa mais complicada na prefeitura. Antes você levava para o diretor que fazia a troca, ele então providenciava a troca. Agora tem que passar pelo secretário da área, que é Clodoveu Reis. O Clodoveu é que tem que atender. É uma verdadeira burocracia. É uma burocracia. Para receber no final do mês a taxa de energia, você paga no talão da Celg. Agora, para cobrar a troca da lâmpada, que você paga antecipadamente, tem agora que passar por essa burocracia da prefeitura. Mas nós vamos continuar cobrando aí a troca de lâmpada em nome da população, somando a nossa voz à voz daquele que precisa. Do Residencial das Rosas, os senhores ouviram lá. Fizeram um buraco, cortaram a rua, deixaram a rua tomada. É asfalto, hein? Tomada pela terra. A poeira, ela é insuportável. E a nossa ouvinte falou: ou eles vêm aqui e limpam essa coisa, ou caso contrário, nós vamos fechar a rua, inclusive botando fogo no pneu. Não faça isso não, minha amiga. Vamos continuar cobrando. Vamos fazer aquela persistência de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eles vão ter que nos ouvir todos os dias e a gente vai encontrar a solução para isso aí. Eu não tenho a máquina na mão. Se tivesse, eu já tinha ido mandar fazer o serviço. Mas, infelizmente, a máquina está na mão de outro e nós temos que cobrar desse outro, porque é o que tem o dinheiro e tem a máquina na mão. Lá da rua José Roriz de Paiva, a mesma coisa. O ouvinte fala que a coleta de lixo lá parou. Olha, não é surpresa não, hein? A Delta saiu, mas realmente o endereço que trabalha essa agência ambiental aí, ela é o mesmo endereço da Delta. Será que a Delta só saiu do papel? Nós temos que examinar essa questão, hein? Temos que ir a fundo para ver se a Delta saiu realmente do serviço ou se a Delta saiu apenas do papel. Porque do local e com o telefone está provado aqui